um certo ferreiro se gabava de fazer correntes tão poderosas que ninguém podia rompê-las. Ele tinha uma técnica especial de preparação daquelas correntes, que elas se tornavam indestrutíveis. E por ele ser um ferreiro, ele também fazia fechaduras que ninguém conseguia abrir. Ele era famoso por causa dos produtos que fazia, as correntes indestrutíveis e as fechaduras que ninguém conseguia abrir. E este ferreiro, ele produzia em grande quantidade as suas correntes e os seus cadeados, as suas fechaduras, as suas trancas, e vendia muito. Um dia este homem veio cair em desgraça, praticando um crime, matando um homem. E a sua vida, que antes era próspera, tranquila e feliz, de repente foi lançada no fundo do poço. De um minuto para o outro, a sua vida desmoronou e ele se viu do outro lado da vida, isto é, na marginalidade. Praticou um crime, matou um homem e agora era caçado pela justiça. Foi preso pela polícia, pela guarda e lançado no cárcere. Mas ele, ao ser lançado no cárcere, por dentro ele ria sozinho. Ele dizia: é só os guardas dormirem, é só os carcereiros cochilarem. Eu conheço fechadura como ninguém. Eu vou fugir hoje mesmo. Escapo hoje mesmo. E ele só pensava em fugir. Os carcereiros adormeceram. E ele então começou a trabalhar na fechadura da porta e na corrente que prendia o seu pé. E no escuro da cela, ele foi trabalhando para tirar aquela corrente, para abrir aquela fechadura. E depois de tentar durante horas e horas e horas, ele pensou: por que eu não estou conseguindo desfazer esta cadeia e abrir esta fechadura? E ele, buscando um pouco de luz, ele observou a corrente e observou o cadeado e ficou desanimado. Ele disse: nunca mais eu sairei daqui, porque esta corrente e este cadeado é aquela ferramenta que eu mesmo fabricava. E eu sei que ninguém pode quebrar esta corrente e ninguém pode abrir este cadeado, porque este cadeado e esta corrente é de minha fabricação. Nem ele mesmo, como ferreiro, poderia abrir aquela corrente. Esta ilustração que eu estou te trazendo mostra que esta corrente é o pecado. O cadeado é o pecado, uma prisão que a pessoa mesmo cria e ela acha que pode sair a hora que quiser. Ela acha que pode parar de fumar maconha, parar de beber a hora que quiser. Ela acha que pode parar de pecar a hora que quiser. Mas quando ela vai ver, ela está aprisionada pelo pecado. E quando ela tenta se livrar do seu pecado, ela descobre que não pode, porque aquele pecado foi ela mesma que produziu, e ela se torna escrava do pecado. O ferreiro é você. Os guardas que lançaram na prisão, você já sabe quem são. Você já sabe o que essa cadeia representa. Representa o inferno.